Parei de dar uns tragos por causa de você. De amigos me afastei e também de bebê. E agora diz que precisa de um tempo pra pensar. Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca. Que se foda tudo, amor é mentira. Não terá mais lágrimas, viver o mundo gira. Se uma se foi, outras mil virão. Com certeza em cima de mim ela sentará. De mim ela sentará. De mim ela sentará. De mim ela sentará. De mim ela sentará. Que se foda tudo, amor é mentira. Não terá mais lágrimas, viver o mundo gira. Se uma se foi, outras mil virão. Com certeza em cima de mim ela sentará. De mim ela sentará. De mim ela sentará. De mim ela sentará. Puto pra caralho, deixei falando sozinha. Depois que eu come o rumo, não vem falar de amor que eu fico puto pra caralho.